5-2 ao 17, controle 19-8, boa viagem. 19-8, obrigado, vamos lá. Salvador, uma boa, tá? 3, zona 5-2, a coluna 6, puta. Cadastro pelo 330, sai da PUCA. 330 PUCA, 3152. Zona 352, aguarde. Comunicador com 1972. Com 1972, chame torre 198, decimal 9. 1895 com 1972. Da 3891, ajuste permanência no 097. 1791. Cifra 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545-2585, boa noite, boa noite, controle. Torre Salvador, boa noite. Vou mandar no 98, pronto. Além de decola de imediato. Possibilidade de coordenar com o centro direto da Caju, mesmo aqui, ó. Tem que aguardar. Obrigado. Sobral 5 nós, o 1098, separado. Separado, vamos dar coordenada nacional, utilizando a linha e depois 098. Torre Salvador, boa noite. Corrigindo, bom dia, gol 1172. Estabilidade elétrica, 380, baixado, travado. 1172, continua a aproximação agora, ficha livre. Na exclusão 1172. Autorizado direto, Maceió. Direto, Maceió. Muito grato, senhor. Direto, Maceió. Boa sua identificação, mantém nível livre pouso, 130 graus, 59. Livre pouso na 10, gol 1172. No 098 aos 21 no controle 198, boa viagem. 198. Um bom trabalho, grato pela colaboração. Controle Salvador, boa noite, igual no 098. 3522, está na identificação, mantém nível de voo 350. Uno 352, autorizado a fundo 363. Autorizado a descer até a 150, baixa critério. Centro de cães de tráfego vai informar. Reporte 27 milhas em contato bilateral com a Rádio Conquista, trip 5237. O trip 5237 informa o serviço. Quais são? 5237 abaixo do 150 está a critério do comandante. Sem tráfego a informar. Quando a 27 milhas afastado, prosseguindo definitivo com conquista. 5237. Azul 4100, sem identificação, mantém nível de voo 350. Uno 352 copiou a Fórmula 363. Recife 2545, 2085, boa noite, 09. Gol 1352, Recife 125, decimal 45, alternão no 26, decimal 85. Uno 352, 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. Chicago 8279, call Recife Center, frequency 125, decimal 45, backup 126, decimal 85. Tá 8062, tá 8062, chama 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Autorizado nível 150. Trip 5237, prossegue definitivo com a rádio e bom ponto. 3656, Recife. É 4221, no livre decolagem, 130 graus, meia dúzia. Repetindo 556, excelente identificação, mantém nível de voo 370, aguarde chegar da Mari, reporte para destino. Repetindo 556, aguarde. Boa, sendo identificação, mantém nível de voo 350. Em caso de falha em ofício, chama Recife 127.2. Aguarde coordenação. Então 3254, vai na Flor de Abuco. 221 azul, 37, controle 198, boa viagem. 198, uma boa. Já 3170, controle Salvador, 119, decimal 8. 221, ponto apagado, central 360, saída da El. 360 da El, 4221. 5, alterna 126, decimal 8, 5. Gol 1-4-7-4 aí, sim. Gol 1-4-7-4 agora. Sim, chegou no 4-7-4. Rono 474, autorizado no Fox 098. Frequência 2251, alteração 3392. 5 1 3395, 4 2 2 1. 0 para o 360. Azul 4221, acende identificação, só mantém nível de voo 360 na proa de bridge. Identificando para o 360, está identificado, proa de bridge, azul 4221. Tá, 3506 Recife. O TAM 3506, solicite novamente no Travessa de Salvador, 3506. Sem identificação, mantém nível de voo 340 em caso de falha. Em Sagaz, chama Brasília, frequência 127.3. O 3358 voa sem identificação, mantém nível de voo 350. Chame Centro Recife, 125.45, alterna 126.85. Recife, agora 125.45, 0 da autoridade da DLS, é que tem reporte localizador. Mal 85. Azul 4220, autorizado chegada a Mari, nível 150. Fizeram essa minha identificação, mantém nível 350, vou na proa de Porto Seguro. Sim. 3647, essa minha identificação, mantém nível de voo 360. Na 3170, chame torre, 118, decimal 9. Tem nível de voo 330 na proa de Pavote. IP 49004. Azul 5090, proa do Papa Sierra 011. Azul 5090. Qual o nome? 18, decimal 9. Ah, não, muito obrigado. Zero. Bom dia. Se tiver o livre por 190, 150 graus, 59. Então, 8088, boa sua identificação, mantém nível 330, informe número MAC e código seu voo. Papai Delta Eco, MAC.78, que eu preciso sim. Gol 1474, chame Recife 125 decimal 45, alterna 126 decimal 8. Tá 3647 Recife? Azul 4900, aguarde. Na 3506, chame 125 decimal 45, alterna 126 decimal 8. Trip 4900, autorizado nível 350. Você foi para o 3506, 3506-125-45. decimal 0 ou 135 decimal 3. Recebe? Sim. Azul 4220, controle Salvador, 119, decimal 8. Bom dia, Nelson 2 Lado Chega da Mari, ator indicação de está para 2 mil pés. Ajuste a 0097. Está 3506. É 3392, chamei Recife, 125 decimal 45, alterna 126 decimal 8. Prossegue ponto cantor agora, até 3392, boa. Trip 4900 Recife. Chegada Mari, Trip 4900. Quatro, dois, dois, um, três, cinco. Aguarde, azul, quatro, dois, dois. Da 3656, vai na prova do meu Fox 09. Comandante, uma boa noite, excelente. 6284, mantiver pronto, 10. 6284, alinhar e decolar, 150 graus. Ali decola, excelente, 6284, 10. Trip 5556, autorizado nível 150. Down 3520, Scott, admitive at level 360, direct to Papa Lock position, Papa Alpha, Bravo, Oscar Golf. Golo 292, chame Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Do 5090, controle Porto Seguro, 120, decimal 9. Controle 198, boa viagem. 198, boa noite, 6224. Controle Salvador, uma boa noite, Oceania 6224. Call Brasília Center, frequency 125, decimal 45, backup 126, decimal. Correction, additional 1141. Brasília Center 124, decimal 25, backup 126, decimal 55. Da 3254, chamei Recife, em 127, decimal 2, alterna 126, decimal 7. Aracaju. Aracaju, muito grato, 6224. Identificação, mantém nível de voo 370, informe número MAC e código CELCOM. Chandra Egipte, 0054. Chame Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Tribo 4900, autorizado. Chegada Mari, nível 170. Azul 4100, chame Recife em 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Tripe 5556, Recife. Aguarde. São 3520, Recife. São 3520, clear at level 190, my arrival. Trip 555, meu autorizado pro editado. Azul 4220, chame torre, 1-8, decimal 95. 1-8, decimal 95, azul 4220, por favor. Serena 6224, chame o centro Recife na frequência 125, decimal 45, alternativa 1-2685. Salvador, bom dia, o azul 4220 estabilizado na final do ILS. 4220, livre pouso, pistão 0, 950 graus, 59. Livre pouso para o azul 4220. 685. 1254526, esse é o Xené 6224, boa. Aguarde. Trip 5556, controle de Salvador, 119, decimal 8. Com 1182 autorizado para participar. Tá 3522, Sandro Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Trip 4900, controle Salvador, 119.8. Trip 4900, boa noite, autorização e identificação, autorizada a chegada à mar e desça para 3.000 pés, ajuste no 097. Zero, só lá os 13 direito, no 211. 211 à direita, lá no 520, autorizado 150. São 3520. Down 3520, cleared 150, flat level 150. Salvador approach 119.8. Chame Recife, 125.45, alterna 126.85.